foda-se. Yeah. E levem o estilo foda-se. Aqui no Pé Pequeno são exatamente 5 e 10. Tá calor pra caralho. Alegria plena quando o eletrônico entra em cena. Nego torce o nariz e diz: é o Dilete? É ele em cena. Mas que nada, você não sabe nada de mim. As mulher casadas assim que mais se amarram na parada, então afim. É mesmo? Não faço rap pra rapper, nem rima pra repentista. Nem me visto pra catálogo de loja que aparece na revista. Segurança me revista, não acho nada de conquista. Fica mais na pista que mulher feia na entrevista. De emprego que acha que vai arrumar uma vaga, mas é trocada por uma vaga, a não ser que traga uma daga. Exigir seus direitos iguais de cidadão que ninguém tem. Preconceito sempre rola, vai acontecer contigo também. Comigo? Tô acostumado, nem me escrevo por rotus. Por quê? Filho ficar do lado de fora com os amigos tomando guaraplus. Pra mano de como vou entrar de penetra, pra meter uretra dentro enquanto pergunta como é que se soletra. D-E-L-E-V-E. Aqui do andar reconheceu? Não. Tá, mas posso entrar? Tem convite, cê se esqueceu. Por isso que eu não gosto de rap. Se tivesse com a minha camisa da Fubu e meu cordão de ouro, ia mandar geral tomando e entrar de patrão como se eu tivesse com a calça no joelho. Tentei, mas me achei ridículo quando fui me olhar no espelho. Não tem escapatória, já que eu não quero dar minha mão à palmatória. Voltei pra casa, fim da história. Neguinho implica, triplica e fica puto. Com o que eu falo, me faço e fica de luto. É uma dica rica, música não é produto. Em formato vem de fábrica, eu tô no estado bruto. Aí, valeu DJ, valeu DJ. Tirou essa paradinha, ninguém tá falando isso não, valeu. Deixa eu gravar. Mandou mal. Não quero ser o melhor, quero diversão. Ao invés de ficar preso no rap, vou fazer outra versão. Pura subversão, com leite de soja. Pra boate, ouvi DJ de CD que toca jarrulho e menoja. Igualmente com o neguinho, todo cheio de fantasia, que não sabe desenrolar com mulher.